5520, sala 41, no direita, 12, no decimal, 9. Somador, tá 3. 9520, Alfa Juliette, portão 5. Parabéns, Alfa Juliette, portão 5, tá 9520. Estabilizou na final, tá? 3858. Gente, tá 3858, complete aproximação, chantorio no 8, decimal 95. 895. Tá, 3283, chame centro Recife, 128, decimal 8, alterna, 126, decimal 0. 3858. Na final, trem baixa travada. Então, 3858, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 09 nós. Pouso autorizado, 3858. 3858, são os 47, direita 121, decimal 9. 121. Fica 3858, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, Papa Romeu Índia Tango Charlie, este é o controle Salvador, prossiga. Índia Tango Charlie, aciona identificação. Mantenha nível de voo 090, estação de contato radar, meia dúzia, duas milhas, sudeste do VOR Salvador, vou ir na Proa de Conde da presença. Tango Charlie, efetuando desvio. 5219, qual é a provável saída para Salvador, para Brasília? Voo 2043? Só 952, vamos ficar. 521, Tan, Brasília, pronto? Estimativo, prossiga. Autorizado Brasília 360, Perzulu 17, curva à direita, na saída Arbor, 1, transição Elefa, transponder 5142, controle 119, decimal 8. 39521, autorizado Brasília, nível de voo 360, e a Perzulu 7, decolga no 0, Arbor 1, curva à direita, transição Elefa. Responde 5142 e controle 19.8. Contagimento correto, já é pronto. Para 3662, adiciona identificação, dentro para 250010, ajuste no 0 no 3, direto, Serra Vitor 366, do presidente. Direto, Serra Vitor 366, confira na descida para 510. Negativo, 25010. Positivo, 2-3662, obrigado. Ocean M3110, aciona identificação, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 3, direto, Sierra Vitor 366. Tá, 3662, confirma a indicada. 250. Tá. Meia 310, reduza 250 nós. Afirmativo, Oceania 6310, desça para 2500, 0010, 2110, 13, livre RNAS, pistão 0, reporte estabilizado, número 2 na aproximação. Segue tráfego, posição de 12 horas, 9 milhas, cruzando 3300 pés para 2500 pés, em rebote 320, aeronave que percebe. Estabilizado na final do RNAS da 10, 3662. Questão 3662, completa aproximação, chame torre 118, decimal 9. 189. Mexa, controle Salvador, acione identificação, desço para 250010, o ajuste 10 no 3, pronto, Sierra Vitor 366. Boa noite, voo 2043, informação direta, apresentação, barulho. Reduza para aproximação, chame torre 18, decimal 95. 6310, final em Nazi. Oxana 6310, boa noite, continue a aproximação, número 2, ajuste 1013. À direita, Dael, Leda, Motiva. Transponder, 537, controle, 119, decimal 8. Oceana 6310, reporte DA, iniciando a remetida. Oceana DA, iniciando a remetida, 6310. 662, só nós 12, agilizando direita, 12, 1, décimo 9. Direita, 219, agilizando 3662. Xanana 390, autorizado, pouso, pistão no 0, vento 1, 1, 0 graus, 0, 9 graus. Autorizado, pistão no 0, 6, 3, 0. Tão 362, grata, boa noite. Boa noite. Tá chegando aí, tá? Valeu, irmão, bom pouso. Fala, Salvador, boa noite, tão 3662, tá? Tão 3662, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, para o 8, 6310, solos 13, direita 121, décimo 9. Chama 310, Alfa Juliette, portão 3. Salvador Grand American GGU. Go ahead. Yes, we are parked on apron 3. We'd like to tow the aircraft through the main apron, gate 09er. Roger, contact me on leaving apron 3. Contact you upon leaving apron 3, American 230. Pushback, acionamento, 2043. Zero, quatro, três, aguarde um minuto para o pushback. Seu 3662, não escuta? Prossiga, 3662. Confirme posição? Posição 8. Já está apagueado? Agora, nesse momento. Gente, o 043 autorizado, chame táxi. Ok, 043 autorizado, chame táxi. Transformador Gol no 973 para autorização. Tem que ter informação de fã. Galinhão 380. Eu tenho 360 para aprovado, sei? Tem. Autorizado no 973 Galeão, outro novembro 857, nível 360. Turma direita, Dael, Leda, Irumi. Transponder, 5157, controle 119, decimal 8. Obrigado para o Galeão 360, apertão número 857, após a colagem sobre a direita, com a saída da El, Leda e Irumi. 5157, 198, com 1973. Correto, chame pronto. Pois é. Galeão 2043, aponto para o carro 187 a bordo, 187 a bordo, aponto 4 horas de autorizado com 2043 e a parte principal Taxi Índia, ponto de espera da 101, 1895, sem negar o 0013. Boa noite, 2043, boa noite, mantenha o ponto de espera. Amancia, 096. Corregou 1096, estamos a 2 milhas do Sierra Vitor 372. 1096, autorizado pouso, pistão no 0, vento 100 graus, 308 nós. Teve pouso, pistão no 0, boa no 096. Corno 973 autorizado, chame táxi. Corno 973. Então, 9521 na posição 5 para o push também. 9521 autorizado, chame táxi. Solo? Tem condições de efetuar o pushback portão meia dúzia? Negativo, Felipe. Sim, eu quero 230 ground. Solo, confirma que plantou isso na 521 ou não? Afirmo, pode finalizar o pushback. Go ahead, ground. Just for you to know, there is an Airbus from them pushing on gate 05. Okay, we'll hold short of main apron. Terra Victor 366, descendo para 2513, azul, mas eu não controlo. Solo 096, Alfa, mantenha a posição de Taxi 6 Juliette. Momento, vamos, 096. E Alfa, mantenha a posição de Taxi 6 Juliette. Alfa, 096, 043, autorizando decolagem, pista 10, vento 100 graus, 099. Sim, 2043, autorizando decolagem, pista 10. Autonomia? Autonomia. 3 horas e 30, 0330. Autorizado 973 da direita, VTEC 20, ponto de espera da 01-1895. Quem negar, 0-3. Sim, autorizado via Índia, no ponto 07295, corno 973. Identificação, desça para o nível 050, ajuste no 013, chegada bom. Todo 043, ficou lá 228, chame o controle 119-8. Autorização Recife. Chame 310 Recife, protocolo. Autorizado Recife 350, presão 17, curva esquerda, Pucajé, Maracaju, transponder 5163. Bono Delta 9000, ingresso para o portão 1. Ingresso para o portão 1. Ingresso portão 1. Ingresso portão 1, voo no 6096. A bordo, 3 horas e 40, alternando com fim. Voo 1973, um ponto de espera pronto? Espera. Bate 1 no índio no ponto de espera, torre. 1118, decimal 95, ajuste de altímetro no 04. 04, fazendo voo para aqui no 01. Autorizado até o ponto de espera, vai monitorar a torre em 93. Copiei a informação, pode acontecer novamente? 3258, Fortaleza 370, pronto para a próxima. Crença, aguarda, 3258. Pika 220 to enter mid-April, gate 10. Clear to enter mid-April for gate 10, American 230. Gol 1973, decola 32, controle de Salvador, 1198. 198, gol 1973. Uhum. Na R63, 13, acione identificação. Mandei a presa Lagoinhas para interceptar a chegada, autorizado o destino até o nível 060. Pode ser Salvador 1014. Controle Gol 1973, decolou na sua escuta. Gol 1973, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 360. 360, via Gol 1973. Esquerda, transponder 5166, controle 120.8. Confirmando, controle 198. Momo, código de frotia saída 5166 do transponder 370 unido. Professor Cotejado, está na posição 2.3, estacionamento. Autorizado, chametáxi, então 3258. Boa noite, Azul 2795, acione identificação. Chegada a Bonfi, o agente na 014, me aposto em breve de tudo. São 9521, decola aos 34, controle Salvador, 1198, bom voo. Salvador, tanto 9521, boa noite. São 9521, contato radar na decolagem, suba via saída Arboruno para o nível 360. Via saída Arboruno, nível de voo 360, tanto 9521. Reduz a velocidade para 2,10 nós. Vou na proa de revista 367, desça para 4 mil pés. O ajuste na 094. Epa, 4 mil na proa do 367, reduzindo 2,10,014, gol 2,94. 9521 com referência, pode vai nessa? São 9521, autorizado direto nessa. Gol 2043, chama sempre Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 251-2235, obrigado, bom trabalho. O navio na 48 confirma de cada? Iniciou a redução, agora estamos com 210 nós. Mais 4, completa de redução para 1809. Para 1809, 2194. Romeu Índia Tango Charlie, agora 620 milhas, nordeste de Salvador, serviço radar encerrado. Chame o controle Aracaju na frequência 120.3. Afirma, o 9148, autorizado o final do procedimento RNAV para pista no zero, reporte passando o CRV 366. Reportará passando o CRV 366, o azul 3855 a bordo com 3 horas de autonomia, apenas uma pessoa. Ouvindo, tá ali? 145. Só 3855 autorizado ataque até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera, torre. 1-1-2-1-9-5, ajuste de altímetro 1-0-1-4. 14-2-9-5. Passando 360, azul 9148. Azul 948, chame torre na frequência 118, decimal 95. Torre 2895, azul 9148. Salvador, azul 2795, tá na ideia, azul 2795. Azul 2795, desço para nível 070, ajuste na 094. 070, 0 no 4, 7, 7, 7. 994, autorizado para seguimento aeronave para pista no 0, ajuste no 094, reporte passando para a revista 366. Portaria 366, autorizado para seguimento 2194. Sou 1973, chamo Centro Recife, na